bota pra tocar no paredão. Isso é pisada de vaqueiro. Alô, meu parceiro João, famosinho de Barra Bahia, tamo juntos. Pode ligar o paredão e avisa pras gatinhas que eu tô chegando. Isso é pisada de vaqueiro, tocando piseira, a galera gostando. Pode ligar o paredão e avisa as gatinhas que eu tô chegando. Isso é pisada de vaqueiro, tocando piseira, a galera gostando. Bota a marcha reduzida que a festa vai começar. O desmantelo vai ser grande, deixa o povo dançar. É um passo pra cá, é um passo pra lá. A poeira tá levantando, deixa o vaqueiro cantar. Quando eu toco meu piseiro, tá todo mundo dançando. É o vaqueiro escolhido por Deus que tá chegando. Quando eu toco meu piseiro, tá todo mundo dançando. É o vaqueiro escolhido por Deus que tá. E quando eu toco meu piseiro, tá todo mundo dançando. É o vaqueiro escolhido por Deus que tá chegando. Quando eu toco meu piseiro, tá todo mundo dançando. É o vaqueiro escolhido por Deus que tá chegando. Alô, meu parceiro, DJ Hildo Marley, o fenomenal. Bahia, tamo juntos. Alô, meu parceiro melado. Portal do Arrocha. Pode ligar o paredão e avisa pras gatinhas que eu tô chegando. Isso é pisada de vaqueiro, tocando piseira, a galera gostando. Pode ligar o paredão e avisa as gatinhas que eu tô chegando. Isso é pisada de vaqueiro, tocando piseira, a galera gostando. Bota a marcha reduzida que a festa vai começar. O desmantelo vai ser grande, deixa o povo dançar. É um passo pra cá, é um passo pra lá. A poeira tá levantando, deixa o vaqueiro cantar. Quando eu toco meu piseiro, tá todo mundo dançando. É o vaqueiro escolhido por Deus que tá chegando. Quando eu toco meu piseiro, tá todo mundo dançando.